Salve, simpatia! Está mais uma vez no ar, Muqueca de Siri, a nossa experimentação sonora, a nossa viagem estupefaciente através da música. E hoje, além desse inusitado repertório, teremos a presença da galera da Expo Noia, falando sobre essa exposição virtual acerca da saúde mental dos estudantes universitários. Você está conectado no Muqueca de Siri pela Rádio Campeche, 98.3, uma frequência comunitária. Vamos começar o programa com Marcele, Kelly Key. Beijo enorme para a Gemuniz, que está no Rio, semana que vem está aqui de volta. Programa sobre o vento. Te beijo em si, tá um calor Bahia, umedece a cara. Baby, baby, baby, se tu quer liqui, babu, boba, gaguejo, pronto, eu perco a fala. E aí sem falar nada, narrei até uma carta, mensagens a piada. Um áudio tem seu tédio, venha sem falar pretérito, perfeito só matemática. A não ser que seu corpo esteja na parada. Bafinho de cerveja, aquela brisa quente. Eu boio e você nada, te beijo e você fala. Preciso ir embora, baby, resolver umas paradas. Pô, mas já. Pô, baby, vá não. Bárbara Eugênio, uma convidada muito especial. Meu lamento. Água que eu bebia. da minha alegria, sentia orgulho namorar com ele. Ele era meu e eu era dele. Tudo acabado, fiquei tão triste, mas não me queixo. De Siri, aqui na Rádio Campeche, 98.3, uma frequência comunitária. Lula Queiroga cantando Reginaldo Rossi, Muqueca de Siri. Não saber que no amor sempre existe um alguém pra outro alguém. Você chegou, eu mudei completamente. Sou igual a tanta gente, hoje sou feliz também. Porque você é o meu pedaço de mau caminho, a medida certa para o meu carinho, a coisa mais linda que eu já conheci. Você verdade que me trouxe paz, felicidade, é a emoção mais pura que eu senti. Eu sou pra mim um fato consumado, meu presente, meu passado. Você pra mim representa a própria vida, minha musa preferida, a canção que cantarei. Porque você é o meu pedaço de mau caminho, a medida certa para o meu carinho, a coisa mais linda que eu já conheci. Você é o sonho bom que virou verdade, que me trouxe paz, felicidade. É a emoção mais pura que eu senti. Você pra mim representa a própria vida, minha musa preferida, a canção que cantarei. Porque você é o meu pedaço de mau caminho, a medida certa para o meu carinho, a coisa mais linda que eu já conheci. Você é o sonho bom que virou verdade, que me trouxe paz. Você está numa frequência comunitária, Rádio Comunitária Campeche 98.3.

Eu chego no baile, bagunço o parquinho, ninguém segura esse foguinho. Chego no baile, bagunço o parquinho, ninguém segura esse foguinho. Chego no baile, bagunço o parquinho, ninguém segura esse foguinho. Bagunço o parquinho, ninguém segura esse foguinho. Chego no baile, bagunço o parquinho, ninguém segura esse foguinho. Eu chego no baile, bagunço o parquinho, ninguém segura esse foguinho. Jogo amor. música que chegou por Gê Muniz, Brechó do Brega, a Ilha. Eu sinto saudade daquele brechó, eu sinto saudade daquele abajur, de quando era tudo tão desarrumado e a gente se via no meio do breu. Cores e dores e tantos pelos e zelos, por tanto amores e cores e tantas dores. Cores e dores e tantos pelos e zelos, por tanto amores e cores e tantas dores. Ele se enfeitava com desatenção, ela suportava o adereço, esquecia o endereço e botava o adorno. Sexo e afeto desconexo, sem nexo, ele parado e ela morta do lado. Ele calado, ela desnuda, ele despido e ela muda. Com Miss Bolívia. Que não. Thank you. Bolívia. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que me gusta hacer quilombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Dicen que me quedo re loca, me pongo. Dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Rádio Campeche, 98.3 MHz. Silêncio! Vamos começar. Parte 1 e depois a parte 2. 1, 2, 3, 4. No lado A do Moqueca de Siri, ouvimos Marcele, Kelly Key, Bárbara Eugênia, recebendo Karina Burr, Meu Lamento, música de Diana, lá dos anos 70. Lula Queiroga, Pedaço de Mau Caminho, música de Reginaldo Rossi, extraída de um disco tributo chamado Rei Reginaldo Rossi, com toda a galera do Mangue Beat. Depois Capicua e Malu Magalhães, Planetário. Aí Gabi Amarantos com Ney Mato Grosso e Urias, Vênus em Escorpião. Felipe Cordeiro com Foguinho Psirico. Aila, Brechó do Brega. Lastaradas com Miss Bolívia, Kenô, Kenô. E no fundo estamos ouvindo Barbatuques, Orquestra Maluca. Falando em coisa de maluco, falando em saúde mental, estamos aqui no estúdio hoje com a Maiara Lacal, que representa o projeto Exponóia, que está em cartaz até o dia 13. Ela vai conversar com a gente. Uma abordagem acerca da saúde mental durante a pandemia, com o isolamento social e com a EAD. Boa noite, Maiara, seja bem-vinda. Aqui participando com vocês. por uma questão de protocolo de acessibilidade, eu vou me autodescrever. Eu sou a Mayara, eu sou uma mulher branca, cisgênera, bissexual, não monogâmica, mãe do Antônio. Eu tenho cabelos cacheados que estão pretos e eu tô usando uma blusa preta, uma camisa soltinha. Eu tô aqui dentro do estúdio da Rádio Campeche, é um bioestúdio, é isso, né? Eco-estúdio. Eco-estúdio. É muito bonito e muito legal, gente. E a gente está respeitando todos os rolês de segurança. A exposição Noia é uma exposição virtual que está em cartaz até o dia 13 de dezembro agora. E ela foi uma exposição construída de forma colaborativa pelos estudantes do curso de Museologia da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Quando a gente começou a fazer esse projeto, a gente fez uma pesquisa de público na universidade e a gente descobriu que o tema mais urgente e o mais querido pelas pessoas era conversar sobre saúde mental. E aí a gente entendeu a urgência de trabalhar esse tema. E isso começou lá em 2019. Durante esse processo todo, a exposição aconteceria de forma física, né, presencial, no MARC, Museu de Arqueologia e Etnografia da UFSC. E, no meio do caminho, a gente foi surpreendido pela pandemia, né? O EAD acabou sendo aprovado nas universidades federais brasileiras e a gente acabou aproveitando a temática da saúde mental e resolvendo encarar esse desafio por considerar urgente a gente pensar as questões ligadas aos estudantes brasileiros durante esse momento de isolamento. Qual a condição, como a gente está, o que, que a gente está sentindo. E a exposição vai mais ou menos por aí, né? Ela trabalha e ela pensa no discurso dela uma narrativa em primeira pessoa. Então, são estudantes falando para estudantes e para outras pessoas como eles se sentem nesse momento, que é bem complicado. E durante todo o processo, a gente teve muito cuidado em fazer tudo de forma muito colaborativa e muito sincera, né? Tendo, lógico, uma outra forma de cuidado com o discurso, entendendo o momento político que a gente está vivendo, mas entendendo que era importante denunciar também. A nossa exposição, ela é dividida em três módulos, e você pode acessar pelo site www.sponoia.cfh.ufsc.br e também consegue acompanhar a gente pelas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, pelo @sponoia. E aí a gente começou a perceber que a gente precisaria denunciar esse momento bem complicado que todo mundo está enfrentando, né? Mas entendendo do lugar que a gente estava, que é o lugar de estudantes universitários. Então, a gente divide essa exposição em três módulos. O primeiro módulo é a denúncia. E, para esse módulo, a gente fez uma parceria incrível com o coletivo do Rio de Janeiro de estudantes periféricos, chamado Arame Farpado. O nome do coletivo, inclusive, é inspirado numa peça de teatro que eles fizeram e viajaram o país todo, que é incrível. Procurem o Arame Farpado nas redes sociais. E, nesse módulo, a gente vai trabalhar, então, a denúncia e pensar qual estrutura, né? O que faz a gente adoecer e entender que isso não são só questões individuais, ainda que cada pessoa sinta de uma forma, mas que existem estruturas que mantêm. Não é possível estar bem num país como esse. E acho que é mais ou menos esse o recado. E aí a gente parte para um segundo módulo expositivo, que é o módulo do cuidado, para pensar o que é possível se fazer num momento como esse, para que a gente fique minimamente bem e consiga seguir para o terceiro módulo, que a gente trabalha o anúncio e a ocupação, e como a gente consegue falar e reagir e propor outros mundos possíveis a partir da nossa realidade. Foi um desafio muito grande fazer isso num período de pandemia, fazer isso à distância, mas, ao mesmo tempo, foi muito incrível poder comunicar, trocar e receber relatos de estudantes do país inteiro dentro do nosso site, né? Dentro da nossa exposição. As exposições virtuais, apesar de serem antigas, elas meio que explodiram durante esse período de pandemia, né? Então, tudo que a gente fez foi mais ou menos pela experimentação e o resultado ficou muito bacana. A A gente desenvolveu parceria com outros coletivos, coletivos de estudantes, como eu já falei, o Arame Farpado, mas também o coletivo Geografia Paralela, que é um coletivo de estudantes da UFSC que trabalha muito a questão de ocupação dos espaços para além das salas de aula e desenvolve dois projetos incríveis, que é o GeoSamba, que acontecia na UFSC todas as quintas-feiras à noite, e também o Terce Som. E a gente também fez parceria com o Baile da Brum, que é um projeto da DJ Brum aqui de Floripa, que é incrível. E você pode conferir as playlists desse pessoal dentro da exposição, deixar seu relato e se divertir, porque falar de coisa séria tem que falar de forma divertida também, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Tá certo, mas vai, ainda tem uma live pra rolar, não é? Pois é, verdade. A gente tem uma live que vai acontecer agora dia 10 de dezembro com o GeoSamba. Vai rolar pelo YouTube da Exponoia e a gente sempre deixa toda a programação pelo nosso Instagram e também é um canal de comunicação com a gente. Se quiser trocar uma ideia, se quiser deixar um relato, se quiser participar de alguma forma, é só falar com a gente por ali. Ela acontece, então, dia 10 de dezembro, às 6 horas da tarde, com transmissão ao vivo pelo YouTube da exposição. É 6 horas da tarde da próxima quinta, né? Da próxima, isso, exatamente. E qual a duração? É uma hora e pouquinho. De repente a gente faz de transmitir aqui pela Rádio Campestre também. Ah, seria tudo. Seria massa, né? Aliás, até esse a voz do Brasil. Seria tudo. Esse feat tá uma delícia. Inclusive, gente, escutem a Rádio Campestre, venham visitar, é uma gracinha. Vamos ver, vamos falar com a galera do Canto Livre para ver se o horário tá liberado. A gente transmite, eu chego mais cedo aqui, a gente dá o play. E até às 7, daí depois entra o proselitismo da voz do Brasil. Isso é inevitável, né? Pois é, eles sempre entram de alguma forma, mas a gente ocupa pelas beiradas. Então tá certo. Valeu, Mayara, pela Valeu. Presença. Obrigada. Valeu a Ana, que está nos ouvindo aí, que chegou para o contato na rádio. É, então, estamos aí. Procura nas redes sociais, @exponoia. E se você tem uma ideia, tem um coletivo, tem alguma coisa que está fazendo de forma libertária, lidando com heterarquia ou com coletivos horizontais, quebra de hierarquia, enfim, chega aí que o microfone está sempre aberto. Como o estúdio está sempre aberto também para apropriação técnica da transmissão hertziana, um direito civil e individual. Manda ver, Mayara. Ah, é, gente. Mike tá aberto. Eu vou falar. Olha só, amanhã a gente também está lançando um podcast em parceria com o pessoal de Minas Incrível do Não Dou Conta. Vai ser um podcast sobre censura. Você consegue acompanhar ele pelas redes sociais. Não deixem de escutar, que ficou um babado. Então, formou, fica aí a dica. Vamos lá pro lado B do Moqueca de Siri. Orquestra Popular Sambomba, Palestina Livre, hegemonista, tá curtindo? Como é que tá? Tá alto, tá baixo, tá bom? Rádio Comunitária Campestre, Moqueca de Siri. Thank you. anote na sua agenda. Na próxima quinta tem o Muqueca de Siri especial sobre o vento. E na outra quinta, Muqueca de Siri especial sobre o mar. Quer trocar uma figurinha conosco nas redes sociais? Arroba Muqueca Siri. E Muqueca é com U. Luci Alves e Gabiz. As cartas estão na mesa. Só não enxerga quem não quer. Já tinha escutado que era duro ser mulher. Nos meus olhos tinha uma venda que não me deixava ver. Tu me usava para as tuas coisas, nunca. Foi o meu querer. Mas o tempo foi passando, a historinha mudou. Na minha frente tu sorria. Nas minhas costas tu me furou. Tudo isso só me ajuda todo dia a entender. Qual é o meu lugar no mundo? Só eu posso dizer. Aquele mesmo jeitinho que te deixava doidinho hoje incomoda. Disfarça de ninho, gaiola de passarinho, quer tirar minhas asas. Então como é que faz? Eu sorrio demais e você não suporta. Não confunda amor com a mania de sempre implicar com a minha roupa. E se um beijo for? Quem não sabe de onde veio, não sabe pra onde vai. Sou preta, favelada, abusada e sou linda demais. Vem comigo, Rebeca. Vem aí, é. Desde pequeno eu aprendi o que cai do céu é chuva. Se quiser ganhar, meu bem, tem que ter luta. Natural do Rio de Janeiro, onde preto favelado é destaque só no mês de fevereiro, na página policial. Prende neguinho, a gente arruma o culpado e sai na capa do jornal. Tá achando que esse papo é só resenha? Pergunta Vinícius Romão, o Renan da Penha. Eu tive que rebolar pra não cair no esquema. E rebolando eu aprendi a bagunçar o sistema. A pretinha sem vergonha, funkeira maluca, é vizinha do Playboy lá na Barra da Tijuca. Ganho o que eu ganho porque eu sou de verdade. Balança rabo e você pensa sacanagem. Não preciso de homem pra porra nenhuma. Ninguém manda na minha vida, ninguém manda na minha bunda. Negros, negras, negras, negros, reis, rainhas, rainhas, reis. Poderosa, poderoso, poderoso, poderosa. King, king, Wakanda, linda, beleza, riqueza. funk funk. Hoje, 23 pessoas foram aqui. Planet Rap, ao vivo. 021. Oxe, menina, deixa eu me aproxegar de leve, te levar pra voar. Pelas minhas áreas, deixa eu lamber tua tatuagem. Pelas minhas áreas, morder teu dedão do pé. Oxe, menina, deixa de mania feia de não me dar bola e me ignorar. Oxe, menina, deixa eu me aproxegar de leve, me levar pra voar. Pelas minhas áreas, deixa eu lamber tua tatuagem. Pelas minhas áreas, morder teu dedão do pé. Filosofia, política, coisa e tal. Uma com a globalização pode fazer a quem ainda não tirou carteira de identidade a utopia de uma sociedade justa, culta. O falso moralismo, a falsa liberdade, esse sistema, fela da puta. E você chegou, olhou de lado e mandou rabo e saca. Com essa sainha cobrindo três dedos, bruxo, papo, cabeça. Deixa eu te pagar um chá, deixa eu te pagar um café, deixa eu te pagar um guaraná, um suco de uva, uva. Vamos sair pra ver o mar, pra tomar banho de chuva. A vida é muito mais que o teu celular, pobre menina, que a tua escova é impecável. Oxe, menina, deixa de mania de não me dar bola e me ignorar. Oxe, menina, deixa eu vir pra chegar de leve, que De Siri na Rádio Campeche. Agora Ave Sangria e depois Salvinha Brandão. Amor, até as últimas consequências. Presta atenção. Georgia, a Carniceira e depois Psicopata do Amor. Mãos. Ah. com minha paciência e meu cartão. Depois me abandonou. Agora eu descobri que a inteligência pra você não vale nada. Eu li Rambo, eu li Arthur, eu li Foucault. Essa jumenta apareceu, você me deixou desconsolada. Eu digo, rei, hey, olhe pra mim. Mas nos seus olhos a vida se esvaiu. Eu vou gritar, dizer pra todo o meu Brasil que eu te assassinei. Eu digo, rei, hey, olhe pra mim. E no seu peito aquela faca eu enfiei. E no meu rosto nessa hora você viu que eu sou mesmo assim. Eu quero sangue, psicopata do amor que hoje eu sou. Eu já não posso mais sentir o seu calor. E qualquer um que me quiser, eu também vou querer. Eu vou beber, eu vou transar, eu vou cheirar padê. Eu sou bem louca! E no presídio eu vou fazer amigas pra entender o que eu vivi. Vou namorar com uma Marli ou Sueli. Eu te garanto, eu não vou mais pensar em ti. Eu vou ser lésbica. Gastou minha paciência e meu cartão. Depois me abandonou. Agora eu descobri que a inteligência pra você não vale nada. Eu li Rambo, eu li Arthur, eu li Foucault. Essa jumenta apareceu, você me deixou desconsolada. E eu digo, rei, hey, olhe pra mim. Mas dos seus olhos já a vida se esvaiu. Gritar, dizer pra todo o meu Brasil que eu te assassinei. E eu digo, rei, hey, olhe pra mim. E no seu peito aquela faca eu enfiei. E no meu rosto nessa hora você viu que eu sou mesmo assim. Sangue, eu quero sangue. Psicopata do amor que hoje eu sou. Eu já não posso mais sentir o seu calor. Falar sobre Glória agora. Grande Bazar. Moqueca de Siri na Rádio Sofresh. Quem bate? Todo dia é sempre a mesma esbórnia. Meu despertador vem me acordar de um sonho lindo e encantado, me jogando novamente neste mundo condenado em que vivem os humanos. E a cidade na janela chora. Sigo sendo só mais um frustrado que não tem aproveitado nem metade da metade do seu cérebro pensante. Dizem que a verdade está lá fora, escondida num baú dourado, recheado de promessas de um novo amanhecer. Glória, glória, onde andarás? Estou esperando por você. Todos querem encontrar a glória, escrever o nome na história. sempre na memória. Todos querem encontrar a glória, todos querem mais, nem sempre dá. Mas vamos em frente que melhora, que um dia a gente chega lá. Ninguém quer ser parte da escória, mas chegou a hora de assumir que eu dei errado e que talvez um fracassado mora em mim. O mundo me diz não, digo sim, vou viver em paz da ilusão. A mesma esbórnia, pulo da minha cama assustado, como meio pão mofado, saio pra rua atrasado, pego o ônibus errado, pra ganhar algum trocado, num trabalho entediante, chato e totalmente insano. Tudo está pior do que eu pensava, e acho que até mesmo um elefante deve ter muito mais chance de fazer algo importante, conseguir algum sucesso. Eu confesso, deu alguma coisa errada nos meus planos. Dizem que a verdade está lá fora, escondida num baú dourado, recheado de promessas de um novo amanhecer. Esperando por você. Todos querem encontrar a glória, escrever o nome na história, e sentir o gosto da vitória, e viver pra sempre na memória. Todos querem encontrar a glória, todos querem mais, nem sempre dá. Mas vamos em frente que melhora, que um dia a gente chega lá. Ninguém quer ser parte da escória, mas chegou a hora de assumir que eu dei errado e que talvez um fracassado mora em mim. O mundo me diz não, digo sim, vou viver em paz na ilusão. O mundo me diz não, mas tanto faz, eu cantarei a glória até o fim. Este é o Moqueca de Siri, que está chegando mais uma vez ao final. No lado B, ouvimos Barbatuques, Orquestra Maluca, enquanto conversávamos com a Maiara Desponoia. Aí, Perpétuo Jazile, Libertango, Nicolás Krasik, com Cordestinos, Opinião, abraço, um beijo, querido amigo. Orquestra Popular Sambomba, Palestina Livre, Lucy Alves e Gabs, Me Deixa Ser Mulher, MC Rebeca com Elza Soares, A Coisa Tá Preta, Funk Fucker com Planet Ramp 021, Seu Pereira e Coletivo 401, Rabissaca, Ave Sangria, Georgia, A Carniceira, essa música vai para o Donald Trump. E Dalvinha Brandão, Psicopata do Amor, essa vai para o Carluxo. Grande Bazar, Glória. E no fundo estamos ouvindo o Circo de Solé, Chedeco. Inocente. Ha ha ha! Tenham todos um excelente final de semana, paz, saúde, trabalho, sorte, luta, direitos humanos, carícias, afetos, beijos, abraços, prazeres, orgasmos e saudações rubro-negras. Quinta-feira tem mais o Retorno de Gemuniz, programa sobre o vento, valeu! Arroba Muqueca Siri. Bora com mais Circo de Solé. Noventa e oito ponto três. Muqueca de sirena, de sirena. Muqueca de sirena, de sirena. Ando